Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa das Confederações, tá chegando. É domingo, começa a Copa das Confederações. Brasil e Japão aqui em Brasília. Se eu vou no estado, não vou. Aqui é complicado demais da conta. A gente compra o ingresso pela internet, mas pra pegar... é 3, 4, 5 horas na fila, eu tenho mais o que fazer, né? Na discoteca do Cleitão eu vou trazer o cantor e compositor Tom Kleber, Eu Te Amei. A Faculdade da Música vai trazer Bartô Galeno, esse aqui foi sucesso demais, no toca-fitas do meu carro. A oração de hoje, tá todo mundo precisando, é a oração da alegria. A dica de maturidade, de amadurecimento, daqui a pouquinho, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um sucesso antigo dele. Você não conhece esse, viu? Como as Ondas do Mar. E a Lorota Boa é uma rapidinha do Ticaboclo, tá bom? Na Trilha Sonora da Minha Vida, o Gessé. Ei, essa fez parte da minha trilha sonora, né? Porto Solidão, do Clodo e do Zeca Bahia. Eu começo trazendo aí Tony e Thiago Molejo Bom. É no molejo bom, é no molejo bom, que a gatinha perde a linha e vai descendo até o chão. É no molejo bom, é no molejo bom, o som do Tony Thiago é de pirar o cabeção. É isso aí, galera, agora com o Tony Thiago, no molejo bom, vai! Tô chegando na balada pra agitar, a mulherada tá no clima louca pra dançar. Muda a pegada da batida, DJ, com quem vou sair da balada eu não sei. A mulherada de shortinho, de vestido coladinho, quer me matar de prazer. É no molejo bom, é no molejo bom, que a gatinha perde a linha e vai descendo até o chão. É no molejo bom, é no molejo bom, o som do Tony Thiago é de pirar o cabeção. Tô chegando na balada pra agitar, a mulherada tá no clima louca pra dançar. Muda a pegada da batida, DJ, com quem vou sair da balada eu não sei. A mulherada de shortinho, de vestido coladinho, quer me matar de prazer. É no molejo bom, é no molejo bom, que a gatinha perde a linha e vai descendo até o chão. É no molejo bom, é no molejo bom, o som do Tony Thiago vai, vai, vai. É no molejo bom, é no molejo bom, que a gatinha perde a linha e vai descendo até o chão. É no molejo bom, é no molejo bom, o som do Tony Thiago é de pirar o cabeção. Tony Thiago, molejo bom pra Nazaré Moraes de São Paulo, chegando pra fazer parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Nazaré, seja muito bem-vindo, um beijão pra você, tá bom? Essa aqui faz parte da coletânea que eu tô lançando, o avô do João, Cleiton Aguiar, do Raul Seixas e Cláudio Roberto, Cowboy, Fora da Lei. Música.

E agindo assim você só me fez infeliz. Um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei. Pois assim eu me lembro do que eu passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. E eu já tenho um amor melhor que o seu. E eu já tenho um amor melhor que o seu. E eu já tenho um amor melhor que o seu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, Antônio Marcos, tem um amor melhor que o seu. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Uma entrevista muito interessante com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o Weber Magalhães. Vamos falar sobre a Copa das Confederações, Copa do Mundo, tudo do mundo do futebol, numa entrevista muito interessante. Hoje, 11 da noite, Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você faz para assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, entre no site rbtv.com.br, RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse ano de 2013 eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei cantando, aí depois eu entrei na televisão, depois eu entrei no rádio. Então eu estou com 33 anos de carreira de cantor, 30 anos como apresentador de televisão e 29 anos como radialista, né? Para comemorar tanta data boa junto assim, eu fiz uma coletânea chamada 33, peguei 23 canções dos meus 12 discos e estamos lançando. Né, para os amigos, né, as pessoas que gostam do Cleiton Aguiar, para ter na sua casa. Porque todo mundo vive, Cleiton, seu disco. E os discos tinham acabado, não tem mais, né, esgotou tudo, graças a Deus. E nós criamos o projeto Confiança. Você manda um e-mail com o seu nome e o seu endereço para RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para sua casa pelo correio, você recebe, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15 por cada CD que você quiser comprar, já com as despesas de correio tudo incluso, viu? São só os R$15 mesmo, né? Eu só quero alertar que eu fiz só 5 mil e mais de 1.000 já foram vendidos em menos de 15 dias de lançamento, né? Se você quiser ter uma recordação do Cleiton Aguiar aí, só você pedir rbmmusica@gmail.com. Tereza Cristina, eu vou morar no céu. Fez novo em minha vida, tudo aquilo que era velho já passou. Tô seguindo para o alvo que é Jesus, esquecendo do que para trás ficou. Tá na hora de partir, segue viagem, tudo aquele que venceu essa peleja. Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim, minha querida, minha noiva, minha igreja. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém. darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Já não existem mais, pois quem brilha é o Deus Todo-Poderoso, e as trevas já ficaram para trás. E Deus limpará dos olhos todo pranto, a morte foi derrotada e abolida. Jesus Cristo está dizendo: quem tem sede, venha de graça beber da água da vida. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem amém. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem vem. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem vem. Eu vou morar no céu, vou pra Jerusalém, onde o Espírito e a noiva dizem vem. Prepara-te, ó Israel, pra encontrares com teu Deus. Ela tem um jeito diferente de cantar a palavra de Deus, Tereza Cristina. Eu vou morar no céu, para Daguiar Gomes, lá de Livramento. Daguiar mesmo, né? Lá de Livramento, lá na Bahia. Ô Cleiton, para a alegria de todos os livramentenses, teremos de presente no São João a dupla Chico Rei Paraná. Muito obrigado, escuto o seu programa todas as noites pela Portal FM 104,3. Daguiar, vai ser no dia 22 de junho aí em Livramento e no dia 23 em Santana, né? O grande show do Chico Rei Paraná aí na Bahia, nesse São João. Um abração para todos os meus amigos da Portal FM e essa turma boa de Livramento e da região que curte o nosso programa. Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Não Me Perdoei. Faço apenas do que sou. Te daria um par de estrelas, e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. De perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus braços se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse. Não me perdoei. e não passo apenas nem sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Vitor e Léo, não me perdoei, para o Marcelo Reis de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Marcelo, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Quem está chegando também é a Lê Lima de Brasília, que agora faz parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. O Facebook 1 lotou, graças a Deus, 5 mil amigos, né? E agora nós estamos, abrimos já a página 2 e estamos toda hora chegando gente. Já nós vamos para o terceiro perfil, se Deus quiser, dentro em breve, né? Eu vou trazer aqui um cantor, ele morou aqui em Brasília, radialista, cantor, e eu muitos anos que eu não via falar nele. E ele apareceu, né? Ele me fez um contato comigo, ele agora ele tem uma emissora de rádio que ele está transmitindo o nosso programa, né? Lá na cidade, ali fica entre Conceição do Araguaia e Redenção, que é Floresta do Araguaia, lá no estado do Pará. A Rádio Beija-Flor do Carajás FM. É o meu amigo Renato Gonçalves que vem fazer um lançamento nacional aqui no nosso programa do seu novo CD, Rio que me encantou. Fonte de mil belezas, rio que nasce do amor, do berço azul da natureza. As tuas praias a me encantar, as tuas águas a banzeirar, e o barco desce cantando, ensinando o barqueiro a amar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Sol desponta no horizonte, gaivotas começam a cantar, E a lua descamba dos montes, buscando as águas para namorar. Rio encantado, quero aprender a te amar e nunca esquecer. Assim como amo as estrelas que te viram um dia nascer. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Renato Gonçalves, Rio que me encantou. Realmente, né, aquelas beiradas ali do Rio Araguaia, aquelas ali no estado do Pará, realmente é um negócio maravilhoso. Renato, um abração pra você, sucesso aí nessa sua tarefa, tá bom? No próximo bloco, Jessé, Rony Ricardo e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Você se lembra de alguma coisa que tenha acontecido na sua vida no ano de 1993? Olha, esse ano foi um ano fatídico para a música popular brasileira. Aos 40 anos, morria em 29 de março o grande cantor Jessé, vítima de traumatismo craniano, sofrido num acidente de carro quando se dirigia para a cidade de Terra Rica, no estado do Paraná, para fazer um show. Vamos recordar aí um dos seus maiores, se não o seu maior sucesso, a composição dos meus amigos Zeca Bahia e o Clodo aqui de Brasília, gravada em 1980, Porto Solidão. Na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de mar que guarda tamanhos segredos diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos, naufragados e sem tempo. E mais de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando. E mais de ventos e velas, vida que vem

Você já comprou o presente para sua namorada? Ainda não? É amanhã. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná lá na minha terra, lá em Coromandel, no Parque de Exposições Antônio Daga, na Feira do Leite. Coromandel é um dos maiores produtores de leite de Minas Gerais e do Brasil, e a Copro Leite está realizando essa grande festa. É o segundo ano que a festa acontece e cresceu demais do ano passado para cá, né? E no dia 10 de agosto tem show de Paulo e Paulino aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois shows foram contratados por intermédio da RBM Música, que pode facilitar a sua vida. Você de qualquer lugar do Brasil querendo contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61998136601, 61998136601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de maturidade. O nome já diz, maturidade vem de maduro, aquele que amadurece, aquele que aprende as suas lições. Aí você vai me perguntar, mas a maturidade só vem com a idade? Infelizmente não. Conheço muito velho aí que não é maduro e conheço muito jovem que é maduro. Então o que é a maturidade? A maturidade é a capacidade que a gente tem de prestar atenção na vida. Eu tenho um amigo, Ivan Moreno, que ele fala assim, a vida ensina. E a vida ensina pra gente todos os dias. Tem gente que aprende, leva a primeira pancada da vida, que a vida ensina a gente dando pancada, né? Tem gente que aprende na primeira pancada e não leva mais pancada da vida. Tem gente que não aprende, não leva pancada todo dia, cabeça dura, né? Mais jumento que um bode que eu vi na televisão outro dia, que tá dando testado em todo mundo. Então a maturidade vem da observação da vida, da reflexão, da calma de poder pensar antes de fazer. É difícil? Claro que é difícil. Tudo na vida tem que ser conquistado, né? Então, a maturidade é a capacidade que você tem de enfrentar de formas diferentes situações iguais. Hoje você passou por uma situação, você teve uma reação e a reação não foi boa. Por exemplo, alguém te agride e você devolve para ele numa intensidade maior. Aí você brigou, ganhou a briga. Você acha que você ganhou? Não, você perdeu. Você teria ganho se você tivesse evitado a briga. Não é. 2013 anos depois que Cristo passou na Terra, a gente tem que resolver as coisas de forma pacífica. A maturidade vem do respeito que se tem às outras pessoas. A maturidade vem na fé e na confiança na força do trabalho. A maturidade vem na certeza de que nós vamos colher amanhã aquilo que nós estamos plantando hoje. Então essa é a dica de maturidade que eu queria passar para vocês. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com observação, com inteligência, com capacidade de aprender as lições da vida e tornar a sua vida e a vida daquelas pessoas que estão à sua volta melhor. A vida é curta demais da conta para a gente perder tempo com relia, com briga, com confusão. Em paz é muito melhor, pode ter certeza disso, tá bom? Rony Rangel e João Bosco e Vinícius. Elo. Não demore pra me procurar. Você sabe onde me encontrar. Eu ainda tô te esperando. Não, te confesso, eu não te esqueci. Sem você finjo ser feliz. Com teus beijos vivo sonhando. A gente briga, se separa, mas não tem acordo. Essa regra inevitável sempre virá um jogo. E o desejo nos consome, então fazer o quê? Eu já busquei no infinito achar uma saída pra tentar te arrancar de vez da minha vida, mas sempre me rendo a você. Eu não consigo ficar longe do teu coração. Existe um elo muito além dessa. essa nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nessa história mal resolvida existiam porquê. Hoje eu criei coragem, vim pra te dizer: pra sempre em minha vida eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Quero só você. A gente briga, se separa, mas não tem acordo. Essa regra inevitável sempre vira um jogo. E o desejo nos consome, então fazer o quê? Yeah. Eu já busquei no infinito achar uma saída pra tentar te arrancar de vez da minha vida. Mas sempre me rema você. Eu não consigo ficar longe do seu coração. Existe um elo muito além dessa nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. Nessa história mal resolvida existe um porquê. Hoje eu criei coragem, vim pra te dizer: pra sempre em minha vida eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Rony Rangel e João Bosco e Vinícius, elo para os meus amigos caminhoneiros do meu Brasil, para baixo, para cima, né? O Nervil, Nervil Brega, lá de Lavras, no estado de Minas Gerais, que cada dia ele me escuta no lugar, que ele é caminhoneiro, caminhoneiro e radialista no final de semana, né? Olha, vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Fica aqui no setor de hotéis de turismo e clubes norte, todo mundo sabe onde é que é, ao lado da Concha Acústica, ao lado do Hotel Lakeside, ali perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, né? Então você vai conhecer um bar sensacional, que existe há 111 anos na cidade de Itu. Quero mandar um abraço para os meus amigos lá de Itu, que estão curtindo o nosso programa pela Itu FM agora, né? E dizer que agora já tem uma filial aqui do Bar do Alemão, que há 111 anos existe lá em Itu, e que inaugurou dia 1º de maio aqui em Brasília, e já é um grande sucesso. O Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Como as Ondas do Mar. Você foi a paixão que esqueci de esquecer, a lembrança mais doce, o sorriso mais lindo que alguém pode ter. Você foi a primeira e a única vez que o meu coração se entregou sem receio, sem timidez. Eu me dei pra você de presente, e você por uns tempos me quis. E eu posso dizer francamente, com você é que eu fui mais feliz. Se eu fosse você, eu voltava. Não se deixa um amor lindo assim. Se eu fosse você, meu amor, como alguém já falou, eu voltava pra mim. Tudo vem, tudo vai, como as ondas do mar. Com você aprendi que o que dá pra sorrir também dá pra chorar. E um amor verdadeiro ninguém pode esquecer. E por mais que se acabe, se afaste do peito, ele volta a ser. Eu me dei pra você de presente, e você por uns tempos me quis. E eu posso dizer francamente, com você é que eu fui mais feliz. Se eu fosse você, eu voltava. Não se deixa um amor lindo assim. Se eu fosse você, meu amor, como alguém já falou, eu voltava pra mim. Se você eu voltava, não se deixa um amor lindo assim. Se eu fosse você, meu amor, como alguém já falou, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, meu amor, como alguém já falou, eu voltava pra mim. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Como as Ondas do Mar, para os meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais, onde o nosso programa está passando lá na Mix FM, lá do Wellington Diego de Souza. O Charles, meu irmão chama o Wellington também, né? Ô Diego, um abração para você, um abração para os meus amigos aí de São José do Mantimento, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, ali perto de Manhuaçu, naquela região ali, né, de Santana do Manhuaçu, Durandé, Chalé, Conceição de Ipanema. O Diego, um abração para você, viu? LP de Manhumirim, inclusive o município de São José do Mantimento pertencia antigamente a Manhumirim. Um abração para todos os meus amigos da Mix FM curtindo o programa do Cleiton Aguiar. Alô, a Lorota boa de hoje tem duas rapidinhas aqui, né? Uma, meu irmão Marcelo Aguiar, ele mandou, disse que um cidadão inteligente, um cara inteligente, olha só o que ele fez. Um homem gravou o número de telefone da sua amante com o nome de bateria fraca. E toda vez que a amante ligava pra ele, quando ele não tava, a mulher dele via aquilo ali, bateria fraca, pegava o telefone e botava pra carregar. Esse é gênio, hein? Botou lá, o nome da amante, bateria fraca. Tocava, a mulher via lá, bateria fraca. Ô, meu amor, botei pra carregar. Esse é gênio, né? Outra rapidinha é o seguinte, a mulher tava sentada num bar, e ela do tipo assim, da Baby Consuelo, liberada e tal, não gostava de depilar, não raspava o sovaco, né? E tava vestida com a camiseta sem mangas. De 20 em 20 minutos, ela levantava o braço assim pra pedir mais uma cerveja, né? E todo mundo via aquele chumação de cabelo debaixo do braço da moça. O pessoal olhava, achava aquele esquisito, tá certo. Aí tinha um bêbado observando aquilo assim, e passou algum tempo, ele chamou o garçom e falou assim, garçom, eu queria oferecer um drink para aquela bailarina. O garçom falou, uai, que bailarina? Aquela moça. Ela falou, como é que você sabe que ela é bailarina? O bêbado falou assim, olha, para levantar a perna naquela altura só pode ser bailarina. Ele confundiu o chumaço do sovaco. Bom, pois é. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, omelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Chegou o novo CD de Cleiton Aguiar, a coletânea 33, comemorando meus 33 anos de carreira artística como cantor, né? Nós reunimos aqui algumas canções que vocês... Aliás, a maioria vocês conhecem, né? Inclusive a mais recente agora, que é Jesus Menino de Rua, um grito de alerta em favor das crianças abandonadas do Brasil. Tem o grande sucesso I Sou, o grande sucesso Tempos Atrás, né? Tem várias músicas, tem Paixão Como Fumaça, tem o Cowboy Fora da Lei, tem Saudade Dela, Vou Voltar para o Interior. Tem muitas canções lindas, né, que eu tive o prazer de gravar de grandes compositores durante esses 33 anos de carreira nos meus 12 discos. São 23 canções e você vai pagar apenas R$15 pelo projeto Confiança. É só você mandar seu nome e endereço para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para sua casa pelo correio, né, junto vai o número de uma conta, depois que você receber, por isso é que chama Projeto Confiança. Primeiro a gente manda a mercadoria para depois você pagar, né? Aí você vai numa agência da Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria e deposita R$15 já com despesa de correio e tudo, né, por cada CD que você pediu, tá bom? É bom você pedir logo, porque nós fizemos só 5 mil e já vendemos em poucos dias mais de 1000 CDs desse. Aniversariando hoje, o Sérgio Silveira, a Erlen Silva, que está fazendo 21 anos, Laís Andrade, Sônia Imoto Ferraz, a Irani Borges Gonçalves, o Ricardo Calado, o Hélio Godoy, meu amigo aqui do Varjão, no Distrito Federal, o Valdir Viola, Clodoaldo Peçanha, a Janaína Guimarães Dias e o meu querido amigo, meu irmão Flávio Bejar, lá de Muzambinho, nas Minas Gerais. Esse aqui é meu amigo há mais de 40 anos, né? Todo mundo fazendo aniversário hoje, recebendo meus votos de muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade, né? Muita saúde, muita saúde, muita saúde. Saúde nunca é demais a gente desejar, né? Porque a gente tendo saúde, o resto a gente organiza, né não? E eu vou dedicar também essa oração para você que está fazendo aniversário hoje e não me contou, eu não estava sabendo. Então sinta-se homenageado da mesma maneira. A oração da alegria. Todo mundo está precisando um pouquinho, não está? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Dê-me alegria. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Senhor, Tuas palavras são corretas e verdadeiras, trazem alegria ao meu coração. Preciso de mais alegria em minha vida. A alegria vai e vem, mas o contentamento é profundo e duradouro. Este mundo pode tirar tanto de mim com as preocupações do dia a dia, da pressão do meu trabalho e os compromissos que assumi. Preciso da tua alegria verdadeira, apesar das minhas circunstâncias e dos meus sentimentos. Que teus mandamentos me iluminem para que eu possa cantar teus louvores e possa viver revitalizado a cada dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Obrigado por tua alegria, Senhor. Amém. Belíssima oração, a oração da alegria. É assim que eu quero ver a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo, com muita alegria, né? O Brasil precisa de alegria, porque o povo brasileiro, apesar de todos os sofrimentos, é um povo alegre, né? É uma das mais belas canções sertanejas, de autoria do meu saudoso amigo Pião Carreiro, o grandalhão Sérgio Reis, Porta do Mundo. Música. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Tem verso que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Destino é o meu calendário e o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Sérgio Reis, Porta do Mundo, para os meus amigos de Canápolis, nas Minas Gerais, curtindo o nosso programa pela Triângulo FM às 8 horas da manhã. Ô Ademir, um abração para o Ademir Moura de Souza, aquela turma boa lá de Canápolis, né? É, a Triângulo transmite também o programa do meu amigo Diego Valadares, O Mundo Sertanejo, e ligação nacional do meu amigo Edelson Moura, né? Abraçando os amigos de Canápolis, nas Minas Gerais, minha terra querida. Logo, logo eu tô lá no Coró, né? Dia 27 de agosto, acontece uma grande festa de inauguração da 95 FM de Coromandel. A rádio entra no ar antes disso, mas no dia 27 de agosto vai ser uma festa de tirar pica-pau do oco. Já que eu falei na minha terra lá em Coromandel, eu vou relembrar. Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Itaporanga e Itararé, Sonhar de Novo. Não me conformo com esta distância. Eu trocaria toda uma vida por um só dia da saudosa infância. Voltar aos tempos do meu compartido, tendo na mente sempre os mesmos planos. Sonhar de novo no bar diamantino, aqueles sonhos dos meus 12 anos. Meus áureos tempos que a sonhar vivia, casinha branca dos canaviais. Ai, se eu pudesse ao menos por um dia areia, rever os campos de Minas Gerais. Os queros, queros da lagoa linda, os canarinhos do alvorecer. Meu Deus, permita-me voltar ainda à minha terra antes de morrer. As festas lá de Santa Rosa, de Santo Inácio, Alegre e Chapadão, estão marcadas na ficha formosa, no grande arquivo do meu coração. Se eu voltar um dia à minha terra, ao Douradinho eu irei primeiro, pra ver se existe o Rancho da Serra, onde eu tentava ser um garimpeiro. E em janeiro, pelo dia 6, lembrando o tempo que bem longe vai, ouvir chorando a folia de reis, que lembra tanto o meu velho pai. Depois então regressarei contente, porque enfim a sorte é Deus quem traz. Direi adeus a toda minha gente e certamente morrerei em paz. Relembrando Goiás, exclusiva do programa Cleiton Aguiar, Itaporanga e Itararé, Sonhar de Novo. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do Augusto Cury e quem me mandou foi a nossa ouvinte Florina Bastos. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. É a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Tom Kleber. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, às 11 horas da noite, pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir no canal local, mais de 200 cidades do Brasil já tem o canal local da Rede Brasil de televisão. Você pode também me pegar pela Claro TV, pela TV Oi, pela TV Viva, TV CTBC, o canal C1 das Parabólicas e direto no site rbtv.com.br e breve também na Sky. Logo, logo vai entrar a Sky, a lei já existe e a Anatel deu 10 dias de prazo para poder a Sky colocar no ar a Rede Brasil de televisão. Vai ficar mais fácil para você que tem a Sky na sua casa e muita gente tem, né, para acompanhar o nosso programa. Hoje eu vou conversar com o vice-presidente da CBF, Weber Magalhães, falando sobre a Copa das Confederações, que começa semana que vem, e sobre a Copa do Mundo do ano que vem, 2014, vai ser aqui no Brasil mais uma vez. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor e compositor Tom Kleber. Eu te amei. Essa noite eu sonhei com você e esse amor tão bandido. Coração vive sempre a dizer quanto tempo perdido. Você dizia que me amava, mas quase sempre me deixava de lado. Por isso que o nosso amor se perdeu no passado. Você sabe o quanto eu te amei, entreguei por inteiro. Apesar de sentir teu calor, os seus beijos não foram verdadeiros. Os teus lábios me falavam de amor, mas teu olhar me deixava calado. Por isso que o nosso amor se perdeu no passado. Eu te amei, eu te amei, já não te quero ver. Eu sofri, eu chorei, já não te quero ter. Eu te amei, eu te amei, já não te quero ver. Eu sofri, eu chorei, já não te quero ter. Passamos uma noite amando, outra noite brigamos. A rotina deixou tudo normal, dia, mês, ano a ano. Mas confesso que apesar desse engano, quando grito é por você que eu chamo. Por isso que o nosso amor se perdeu, mas te amo. Eu te amei, eu te amei, já não te quero ver. Sofri, eu chorei, já não te quero ter. Eu te amei, já não te quero ver. Eu sofri, eu chorei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tom Kleber cantando do Lucimar e dele Eu Te Amei. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. À sua disposição das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, já para a sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, Bartô Galeno, no Toca-Fitas do Meu Carro. No Toca-Fita do Meu Carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu, e num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa. A Faculdade da Música apresentou o mestre Bartô Galeno no Toca-Fitas do Meu Carro. Essa música fez um sucesso enorme. Quando eu tinha meu programa na Rádio Nacional, né, foi realmente um grande sucesso desse grande cantor, desse grande compositor chamado Bartô Galeno. Abraçando a Cida TV, lá de Juína do Mato Grosso, ela que agora faz parte do Facebook do Cleiton Guerra. Cida, um beijão pra você. Um grande abraço a todos os meus amigos de Juína, no estado do Mato Grosso. Rio Negro e Solimões, só lembranças. Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, sempre o pior momento. Coração se faz minha gente, sem rumo, sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Só lembrança ficarão em mim, só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada se perde nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças ficarão em mim. Que teve fim, só lembranças ficarão em mim, só lembranças do que teve fim. Thank you.